Entre a paz e a guerra, o sofrimento da terra. A paz que se cala é os tiros que berra. Multidões se reúnem atrás de objetivo, querendo uma resposta de paz e não de tiro. Muitos trancados querendo liberdade, cavando turno escondido atrás das grades. Deixando saudade os que vão morrendo, trazendo felicidade os que vão nascendo. O ódio tá acabando, destruindo nossa face. Recém-nascido, abandonado quando nasce. Será que a minha raiva ou o meu jeito de cantar? Que o povo não me escuta pra tudo mudar. Vê que não compensa entrar no crime. O tamanho da sua ficha que a impressora imprime. Ter sentimento, o amor no coração. A dor da mãe com sacolas no portão. Chorando cansada, aguardando na fila. Sendo vigiada com fuzil na mira. Até no céu, estamos em guerra. Tá quase no fim, tudo caindo pra terra. A Amazônia tão linda, cheia de riqueza. Tá entrando na motosserra, acabando a beleza. Pra nós já chegou aquecimento global. Derretendo o gelo, já é litoral. Cadê a paz, que sempre quer mais? Campanha na TV e tá lotando os amarais. Quem faz que chega, que traz a guerra? É sangue e loucura, abrindo as crateras. Será que é só favela que sente o terror? Que não tem investimento, curso, computador. Mas tem a tristeza, o ódio, o rancor. Os meninos de 8 anos já são atirador. É a paz que a gente quer. É a paz que temos fé. É a guerra que não some da terra, o amor. Entre a paz e a guerra. É a paz que a gente quer. É a paz que temos fé. É a guerra que não some da terra, o amor. Entre a paz e a guerra. A paz se tornando cada vez mais distante. É uma guerra constante que pro alto já rasante. A pobreza e a miséria predomina a Guatemala. A Rússia tá lucrando com o tráfico de arma. Abriram a fronteira dos Estados Unidos. O Bush tá sorrindo, dando asa pro inimigo. O Brasil tá sofrendo com os ataques terroristas. Vendo a revolta dos loucos suicidas. Renascendo do inferno, se passa Dan Hussein. Louco pra matar, estrangular o refém. Invadindo o busão com uma granada na cintura. Tipo filme de terror, sem corte, sem censura. Que faz uma viúva chorar na sepultura. Lembrando do seu filho, gritando na rua. Põe a vítima de joelho, fazendo Pai Nosso. Um psicopata que estoura seus miolos. Foi triste e cruel, também Israel. Sem final feliz, nem história bonita no céu. Quebraram o pacto, a paz foi cancelada. É tipo uma peste, uma praga que se alastra. Um massacre brutal, real e chocante. Os corpos mutilados na rua, rio de sangue. Tipo bomba atômica de Hiroshima, Nagasaki. Sem dó, sem piedade, sem resgate, sem milagre. Não vejo no céu nenhum sinal de esperança. Só vejo a tristeza nos olhos das crianças. Cada dia a violência só tende a crescer. Enquanto os inocentes não param de morrer. Tá foda, eu vou dizer, tá pior que o inferno. Tá muito mais louco que o exército secreto. A guerra infinita entre judeu e muçulmano. Tá tipo Al-Qaeda, sua cabeça rolando. É triste e doloroso, é difícil ser feliz. É difícil aqui sorrir com você em Paris. Vendo o teatro, o espetáculo da atriz. Enquanto o mendigo tá sofrendo, que matou uma cicatriz. Sonhando com a praia, as ruas de Copacabana. Sem bala perdida, sem esconder embaixo da cama. Um fim triste pra quem sobrevive nesta terra. Que é código entre a paz e a guerra. É a paz que a gente quer. É a paz que temos fé. É a guerra que não some da terra, o amor. Entre a paz e a guerra. É a paz que a gente quer. É a paz que temos fé. É a guerra que não some da terra, o amor.